Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando, 1 da tarde pela Rede Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM em todo o sul do Brasil. Estamos chegando com o Pretinho Básico e conosco vem a Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, a torcida da sorte Colombo, que traz celular com TV grátis, mais claro chip por R$540 só na Colombo, e Coca-Cola, comemore do seu jeito. O Pretinho, como tudo bem, Maurício Amaral? Tudo, queria mandar um abraço especial pro meu amigo Marcos Pianges. Opa. É o cara que eu mais gosto aqui do Pretinho. Tá bom, ele está aqui, pode se defender. Aí, Marcos Pianges. Tudo bom, eu queria mandar um abraço, um grande abraço pro Maurício Amaral. Que tá nos ouvindo nesse momento. É um cara que joga junto, é um cara que sempre joga junto. Que bom, cara, show de bola. Fala, Porazinho! Tamo aí, Magnata. Porazinho que comprou a única camiseta XXXG da seleção brasileira que veio pro Brasil. Foi difícil encontrar. Porque tu parece pequeno dentro dessa camiseta. Não, sério, a camisa é grande demais. Baby look. A Jabulani na final vai mudar de cor, vai ficar amarela, vai ficar igual o Porã. Isso aí. E vai trocar de nome também, né? Isso aí era a bandeira que acompanhava a delegação. O Porã é tão peludo que o amarelo fica escuro. Uma camiseta verde por baixo. Tem uns pelinhos saindo da camiseta. Dos orifícios, assim, né? Não, pior é que tem, cara. Pior é que tem. As minhas do Grêmio sempre saem pelinho pra fora. Que beleza! Camiseta modelo absurdo. Tony Ramos. E aí, Cajazinho? E aí, beleza? Boa tarde. Fala, Everton Cunha, Mr. P de pijama, do Pijama Show. Hoje vai ser um dia tranquilo, né? Vai ser um dia. Umas duas, depois eu fico aqui no Jogo Brasil, depois das 6 às 7, depois o Bola das 8, depois o Pijama Show. Eu só não tô no Pijama 11. E aí vamos inaugurar uma foto tua ao lado do seu Maurício. Só não tô no Pijama 11, mas eu posso vir se tu quiser. Sabe que isso tem um lado antes. Vou cumprimentar a Estrela Móvel de hoje e depois a gente retoma esse assunto. A Estrela Móvel de hoje é o Homem Galpão Crioulo! Tudo bem, meu compadre? As vuvuzelas estão tudo louco. Tudo louco as vuvuzelas quando te enxergam, né, compadre? O Everton falou aqui desse negócio de vai ser um dia complicado e tal, vou estar aqui de agora até as 3 da manhã praticamente, né, Mr. Sim, P? Mas sabe que quando o cara não tem isso, que isso é a nossa vida, né? Sim. Isso, essa trabalhar, loucura, vir pra rádio, fazer isso o dia inteiro é a nossa vida. E life is a gift. É isso aí, Almir. Então, cara, se tu não faz isso, como por exemplo, eu na sexta-feira não vi ver o Jogo do Brasil, não vim no Discorama, não vim no Pretinho, não vim no Barracão e não vim no Pretinho de novo. O cara sente falta, vazio, velho. O cara fica enlouquecido, sente falta disso razão. Aqui. É dessa verdade. Energia de troca entre o cara que tá aqui e a audiência, entendeu? Saudade do microfone, é saudade mesmo, cara. Então, é por isso, né? Vamos agradecer que nós temos isso pra fazer, né, cara? Te dizer, né, cara? Que é o nosso trabalho. É verdade. Tem que aproveitar. Aproveitar enquanto temos saúde pra isso. Imagina daqui a 20 anos, que provavelmente daqui a 20 anos a gente não vai mais estar fazendo isso aqui. Né? A gente vai estar em outra fase da vida fazendo outras coisas. Asilo Padre Cacique ali. É. Imagina vocês daqui a 20 anos. Asilo Padre Cacique. Vocês daqui a 20 anos ouvindo, né, gente? De qualquer forma, a gente vai sentir saudade. Isso aí, amigo. Ô, Magnata, posso mandar um grande abraço? Claro, Paulo. Um grande abraço pra galera que trouxe o palito tipo suíço. Isso aqui que nós estamos comendo. Muito bom, hein, Magnata? É bom o suíço? Muito bom, palito suíço e tem gergelim também. É prensadinho esse palitinho. Bem prensadinho, bem apertadinho, torradinho. Não, é cilíndrico. Muito obrigado pra galera que trouxe aí. Eu quero falar também pro Fagundi que eu te vi lá gravando o Galpão Crioulo na Festa do Peixe, olha, Magnata. Aí. Sabe que eu tenho medo da Festa do Peixe, né, Paulo? Pois é, eu tô ligado. Sou filho do bagre, né, Paulo? Tô comendo um tio meu uma hora. Tava lá na Festa do Peixe, sabe que eu toquei lá em Tramanda esse fim de semana, né? Que legal, que baita festa. Foi um plug embaixo da plataforma. Nosso louco, Magnata. Mas não é só, doideira, né? Não só é doideira. Só na festa do peixe que tu tá lá embaixo da plataforma. Não, eu tô te esperando sempre pra tu me levar, né? Surfa lá, mora daí. Tá surfando lá. Tô morando numa casinha de salva-vida lá em Tramandaí. Ô, Pause, deixa eu te fazer um convite, Pause, pra ti, pra toda a audiência da Atlântida, logo mais a partir das 15h30, nós estaremos novamente aqui. Na nossa corrente pra frente, na nossa torcida, assistindo a seleção brasileira e ouvindo, obviamente, aliás, com os microfones abertos, e a galera que vai estar vendo o jogo pode estar nos ouvindo também pela Atlântida, certo? Então fica feito o convite. 15h30, é isso? 15h30 da tarde. Isso aí. Aliás, tomara que a arbitragem não influencie o resultado. Ou se influenciar, influencie pro Brasil, né? Porque brincadeira. Tomara que não influencie, né, cara? Viu, tomara que não influencie. Cid Moreira, ele vai gravar agora, Cid? É, eu já estava lá embaixo agora há pouco. Vai gravar uma nova vinheta. Arbitragem! É vergonhoso. Eu já gravei aquela que diz: Jabulani murcha. É, amigos, é isso aí. Vamos fazer uma rodada rápida de comentários sobre a influência da arbitragem ou nem? Não, é porque na África, alguém escreveu no Twitter, Maurício, alguma coisa. Pandeiro, Maurício é gay. Que na África, Maurício 23 é... centímetros é muito pouco, entendeu? Lá na África, 23 centímetros. Foi que entrou aquela bola da Inglaterra. Foi 33, mas foi 33. 33 é pouco na África também. 33 centímetros, é pouco? Na África é pouco. Ah, coitadinho de mim lá na África. Mas, então, pô, e foi chato porque o juiz foi lá, consultou o Bandeira. Ah, isso outro gol. Ah, isso foi no do México. Foi no gol do México, impedido do Tevez. É verdade, mas de qualquer forma fica a dica do Paulo Santana na Zero Hora de hoje, que a FIFA passe a adotar o olho eletrônico, né? O tira-teima, uma ferramenta digital de precisão. O que é, Paulo? Tu sabe lá na banda. Tem a precisão lá. Sabe, uma época a gente usou o olho eletrônico na banda, né? Porque o pessoal não enxergava. Aí o pessoal tava discutindo lá, cachê, pá, tu não tá pagando tudo, Magnata. Tem que botar o olho eletrônico. R$500, tu tá me dando 5 notinhas de 1. Eu disse, não, Magnata, vamos botar o olho eletrônico nessa jogada. Boa. Mas não deu muito certo. Não funcionou. Tá bem. É que a FIFA diz que não coloca um sensor na bola, porque aí o cara que joga na várzea e tal não vai ter uma bola com sensor, entendeu? Não vai ter um sensor no gol e tal. Isso que a FIFA diz. Copa do Mundo, mas a tecnologia o jogador de várzea, mas eu nunca vi de várzea usar bandeirinha, por exemplo. Eu acho, entendeu? Que não tem bandeirinha. Mas tem bandeirinha. Não, mas tem bandeira em jogo de várzea, claro que tem. Aqui eu tô dizendo o cara que joga ali no... Sim, no... pelada. Aí não é várzea. A diferença entre pelada e várzea, né? Exato. A várzea é um quase profissional, entendeu? Não, a várzea é amador. Quase a considerar que muitos jogadores profissionais têm um nível de jogador de várzea. É, e muitos de várzea um nível mais, né? De jogador profissional. Mas várzea tem até liga. Tem liga, sim, claro. Abraço pro pessoal da Arariboia ali. Claro. Force Luz. Force Luz, Arariboia, galera do. Abraço pro Juventude. Não, cerâmica não, nem o Juventude. Não, pô, é futebol profissional. Mas eu acho que uma alternativa que se fala também é botar mais um juiz atrás do gol, né? Bota uma bandeira lá atrás do gol, pelo menos esses gols. Gols aí, tipo o da Inglaterra ontem. Ah, mas é raríssimo, né? Aconteceu uma vez. Sei lá, cara. É que tem a discussão do chip, né? Tem que usar TV, mano. Tem que usar TV, viu? Olhar na TV. Mas aí, cara, aí deu, meu. Aí deu. Aí o jogo vai durar 2 dias. Mas a discussão com a FIFA não é essa. A discussão com a FIFA não é essa. Precisa ver o lance, tem tudo, ó, fone e microfone, o quarto árbitro vê, diz, foi impedimento, anula o gol. Mas é que a discussão com a FIFA não é essa, não é a forma que vai conseguir, porque hoje a tecnologia permite ali no tira-teima, em um segundo, já saber se foi gol ou não. A questão é que o João Avelange, que é o presidente de honra da FIFA, ele é defensor da discussão do futebol pós-jogo. Exatamente. Mas o João Avelange não consegue nem discutir, cara. Ele não ouve, não fala. Tem 120 anos, João Avelange. Essa é a defesa dele. Que o futebol o é exatamente. Justamente pelo erro humano. Pelas polêmicas todas que gera, né? O Dunga ontem falou mais ou menos a mesma coisa na entrevista, né? Disse assim: olha, cara, se tivesse toda essa tecnologia, talvez a gente não estivesse aqui discutindo sobre futebol. Mas então por que a FIFA permite o replay no telão? não tem replay no telão. No estádio não tem. Argentina e México teve. Argentina e México teve, o Bandeirinha viu e aí que ele voltou. Sabia. Bandeirinha viu, a FIFA. Foi uma babada, né? Ah, bom, foi babada. Porque eles não mostram o replay. Não pode mostrar justamente. Porque olha que babaquice, cara. Porque o Bandeirinha chamou o juiz e disse eu errei. E o próprio juiz fez menção de anular o gol, entendeu? Pô, mas e aí? É. Não, mas é isso aí. É isso tá aí. Bem, então, vamos, não vamos resolver, né? Rodadinha de discussão, nós é que não vamos resolver. Então vamos aos destaques comentados do Clique RBS Santa Catarina e Rio Grande do Sul para esta segunda-feira, 28 de junho de 2010. Já um feriadinho praticamente, né? Feriadinho, né? Feriadinho, escolas não estão trabalhando, repartição pública vai fechar daqui a pouquinho. O banco fecha as duas. Já fechou, o banco fecha as duas. É feriadinho, então. Hoje é dia da renovação espiritual, amigos. Olha aí. Vamos renovar a nossa fé, vamos renovar a nossa esperança. Vamos imaginar que tudo vai dar certo no final, e seja pro jogo da seleção, seja pra aquele problema que tu tá enfrentando lá, enfim, tudo vai dar certo. Tem que acreditar que vai dar certo. Este é o segredo. Tem que acreditar. E hoje também é dia do diretor escolar. Parabéns a você que é diretor escolar, que está de feriadinho hoje. Liberou os alunos para ver o jogo do Brasil. Muito bom. Vamos aos destaques então. Poder de compra da nova classe média eleva consumo de cerveja no Brasil. Consumo nacional de cerveja cresceu 10,9% e o brasileiro entornou 10 bilhões de litros de cerveja em 2009. Que legal. No ano da crise, hein? Isso é culpa dos crentes. Isso dá 60 litros de cerveja por pessoa por ano. Tem pessoa que não bebe um litro, então tem gente que bebe 120, né? Eu tô contribuindo mais. A gente contribuiu muito durante o ano nos churrascos da firma, com a nova skin. Nós tomamos muita cerveja no churrasco da firma, né? Graças a Deus tem uma van pra nos levar pra casa depois. É verdade. O consumo brasileiro de cerveja, porém, está muito abaixo de países onde essa cultura já é uma tradição. Caso da Alemanha, por exemplo. Culpa dos crentes. Os crentes da Alemanha, onde a primeira cervejaria tem 1000 anos de criação. Entre os alemães, o consumo está em torno de 120 litros por pessoa ao ano. O dobro do Brasil. Dobro do nosso. Cara, e no jogo da Alemanha, imagens de Blumenau, nossa querida Blumenau. Todo mundo com um chopezinho na mão lá em Blumenau. Aquelas loiras lindas, vestidas de alemoas. Elas são vestidas, né, cara? Elas estão vestidas tipicamente. Por baixo, não sei se são alemoas mesmo. E na República Tcheca, o consumo por pessoa supera a Alemanha. Chega a 150 litros por pessoa. Eu sou muito mais as tchecas do que as alemãs, no caso, né, cara? Eu não. Pessoal, preferência do Porã. E voltou a chover forte no Nordeste brasileiro. Rios ameaçam transbordar. Os estão dizendo, ó, nós vamos subir de novo. Os rios ameaçam transbordar novamente. Eles vão reconstruir as cidades em outros lugares, cara. Vão transferir a cidade de onde era originalmente e vão construir em outro lugar para evitar uma nova enchente. É que esses lugares, predominantemente tem seca, eles se preparam para qualquer gota d'água, da chuva, ser armazenada. Quando acontece esse volume grandioso de água, assim, tudo é canalizado e aí acaba arrastando a cidade. Porque não tem água, né, cara? Normalmente não tem água, é um absurdo. A gente ouvia falar há muitos anos, o sertão vai virar mar. Tinha até uma música que falava isso, e a gente dizia assim, que é isso, né, cara? Brincadeira, cara, tá até fazendo uma brincadeira. Tá aí, cara, infelizmente, né, a natureza rebelde. Ex-namorada do goleiro Bruno do Flamengo está desaparecida há 15 dias. O jogador é suspeito. Elisa Samúdio, de 25 anos, prestou queixa ano passado contra o goleiro por sequestro, ameaça e agressão. Na ocorrência, ela afirmou que teria sido obrigada pelo Bruno e mais dois amigos dele a ingerir remédios abortivos sob ameaça de arma. Denúncias anônimas apontam que Bruno e um amigo teriam espancado a Elisa no sítio do goleiro, localizado em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. A jovem teria morrido no local e o corpo teria sido escondido em seguida. No sítio. O Bruno esteve envolvido em polêmica com o jogador Adriano Imperador, com ex-namorada, quando afirmou que... Quem nunca aqui, amigo, saiu na mão com uma mulher? Quem aqui nunca bateu numa mulher, sequestrou ela, levou pro Bruno, sítio, cara... acabou matando e enterrou ela, né? Esquartejou, botou um membro em cada lugar da casa e tal. Quem aqui nunca fez isso, né, mesmo? Só eu? Cara, não, a história é sinistra, cara. Só eu e o Cagê, então. É. Silêncio. Agora, cara, aí perguntaram pra ele. Aí, Bruno. Impressionante. Ah, eu vou rir de tudo isso ainda. Ah, cara, o Bruno é meio doentinho, né? Ela tá desaparecida desde o dia 4 de, ou 6 dias, de junho. É. E aí nasceu esse filho que ele tentou abortar. E tava, nasceu. E tava escondido com a namorada atual, com a mulher do Bruno. Escondido da polícia, inclusive. Agora já muito tá esquisita essa história. Já, muito estranha essa história. Agora o nenê já tá com o pai da menina desaparecida, essa guria que desapareceu. O avô, né? E o avô diz que não acredita que a guria esteja viva. E como todo goleiro, o maior medo do Bruno é a penalidade máxima, né? É verdade, Marcelo. Hoje, mas não, o problema é a paradinha. Agora, as fotos, né, cara? A névoa sinistra que envolve os jogadores do Flamengo é impressionante. As fotos com o Wagner Love empunhando metralhadoras, cara, junto com a comunidade do Morro, o Adriano fazendo o símbolo do Comando Vermelho. Que loucura, né, cara? E o Bruno tá muito empolgado com essa fase da Copa de mata-mata. Ele é especialista em mata-mata. As verdades de Bruno agora, em breve. Vem aí, cara. Motorista parou pra olhar veículo acidentado e causou engavetamento com 5 carros, animal. É burro! Foi hoje pela manhã na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. O cara tava num voyagezinho, parou e veio 5 atrás. É o chamado urubu de acidente, né, cara? Bem feito. Para pra dar uma urubuzada. Esse não para mais. Pô, agora tu falou isso, eu me lembrei que o urubu é o símbolo do Flamengo, né? Tá tudo interligado, né? É impressionante, cara. Lei impede comércio de usar calculador em Santa Catarina. Ué? A Secretaria da Fazenda diz que a proibição tem como objetivo coibir a sonegação fiscal. Uma lei federal prevê que é vedado o uso de equipamento não fiscal, entre aspas, esse equipamento não fiscal. A Secretaria da Fazenda está se baseando no fato de que quem faz contas emite o cupom fiscal. Quem faz contas com uso da calculadora está sonegando impostos porque não emite o cupom fiscal. Na caixa registradora. Exatamente. A maioria dos lojistas de Santa Catarina desconhece completamente a lei. Muitos são os pequenos mercados, padarias e farmácias que utilizam a calculadora informalmente, ali rapidinho, né? Faz a conta, é tanto, paga, já era. Que é uma lei federal que já existe há muito tempo e aí agora o governo de Santa Catarina resolveu aplicar. Avisa ninguém, então passa, tá blitz, e passa a multar, entendeu? Tá dando blitz nos estabelecimentos comerciais. Mas faz sentido isso, né? Que faz sentido, faz né? Mas que é praxe, né? Todo mundo usar calculadora. Se fosse pra cumprir a lei, né? Na hora do balancete anual, o comerciante se explica, né? Porque se ele comprou tanto de mercadoria, depois ele tem que ter vendido essa mercadoria. Mas aí te dá a margem pra tu poder... Sou brasileiro com orgulho. Pô, por falar em sou brasileiro com orgulho, vamos falar de um negócio que tá acontecendo aqui, o Maurício, o nosso querido Carlos Couto, lá do estúdio B da Atlântida, o sound designer da Atlântida, levantaram esta polêmica. Tem uma grande rede de supermercados em Porto Alegre, dá pra falar, os nossos queridos amigos do Zafari. O Zafari, ele faz assim, ó, quando sobra algum 2 ou 3 centavos na tua conta, se vocês já passaram por isso. Claro. Pergunta, você gostaria de doar isso pro HPS, o Hospital de Pronto-Socorro, ou pra Santa Casa de Porto Alegre? Um centavo, dois centavos. Tua conta dá 6,23. A pergunta é 1 centavo. É, pra arredondar o troco, mas eu já doei 5 centavos, 4 centavos. Eu já doei 100 reais. Cara, na primeira vez que me perguntaram isso, eu falei, claro, porque juro, me passou na cabeça assim, pô, um dia eu me queimo, eu quero chegar num pronto-socorro, o cara tem uma pomada legal pra me passar, vou doar 2 centavos. Tem pomada? Atenção, pessoal. Entendeu? E aí, o testemunho dos funcionários do caixa é que 98% das pessoas não doam. 2 centavos, cara. Esse é o brasileiro. Mas sabe por quê, cara, que as pessoas não doam? Porque as pessoas não acreditam. Por que elas não acreditam? Porque elas também... Tem um histórico, né? Talvez... O exemplo na TV de falcatruas na TV. Exato. Não acredito porque o povo brasileiro é um povo que tá cansado de tomar na cola com o perdão da expressão e acha que todo mundo vai fazer assim, mas é o Zafari, né, cara? Companhia Zafari de Abastecimento, é uma empresa séria. Pode confiar. Pode ficar tranquilo. Pode cara. Ficar tranquilaço, cara. É uma campanha séria e esse centavo que todo mundo tá doando no Zafari, ou que todo mundo vai passar a doar a partir de agora lá no Zafari, e vai ser revertido pro Hospital de Pronto-Socorro ou pra Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre, é uma campanha séria e realmente essa grana vai chegar lá no destino, entendeu? Pode confiar, pode doar. Mas não tem problema, às vezes não é falta de confiança, é mesquinharia mesmo. Eu acho que por um centavo, eu fico mais preocupado com a mesquinharia, cara. Eu acho que é os dois. Desse povo que não doa, tá? Metade é desconfiado. Metade desconfiado, agora, metade é subindo. O mesquinho é porque o cara pensa assim: não, eu tô pagando aqui, já tô comprando o negócio, já tem, vocês já estão me cobrando, já tem imposto, já tem lucro de vocês. Coisas diferentes, né, cara? Tu tá pagando pelo que tu tá comprando, lá tá embutido o imposto, tá barará. E o outro caso é que depois que tu já pagou tudo isso, a companhia, o Zafari te pergunta: tu aceita doar um centavo do teu troco que tu já pagou pra ajudar a Santa Casa e o pronto-socorro? Aí o cara diz não. Mas eu acho que... Um centavo. Quantas pessoas passam pelas lojas do Zafari diariamente? É verdade, um centavo de cada pessoa vai fazer diferença no final do mês, cara. Vai, cara. Mas eu acho que o que tá acontecendo é exatamente essa explicação aqui. Que tira, talvez, desse número aí gigantesco de pessoas mesquinhas que não querem dar ou que são desconfiadas, vão acabar prestando atenção que tem, que isso tá acontecendo e isso é sério. Eu acho que o papel da gente que é dizer para as pessoas. Exato. Porque tem o nome do Zafari. Tem o nome por isso que a gente levantou isso aqui. E entendeu? as entidades que estão ali colocando o seu nome também, né? Seja o pronto-socorro, seja um outro lugar, eles também têm a credibilidade da cidade. Não, e tem outra, né? Não cabe a nós, que cada um de nós que chega ali e doa, o papel de fiscalização, se eles estão ou não repassando. Isso, cabe ao órgão competente fazer isso. Nosso papel é de confiar no que a gente faz e as pessoas que a gente convive. E realmente é mesquinho, seja desconfiar ou não doar um centavo. Desconfiar também é ser mesquinho, claro, né? Claro que é. Porque então, ali estão os nomes. É chegar ali e doar. E aí, a partir daí, é outro órgão que vai fiscalizar se está sendo feito ou não. Então fica o nosso pedido aí a você que consome no Zafari diariamente a sua cesta aí, sua alimentação. Deixe lá um centavo. Não custa nada. Não vai fazer falta na tua vida um centavo cada vez que tu for ao super. Vai fazer. Deixa esse quebradinho aí que der. Ou seja, se é um centavo. Se for um centavos, se quiser deixar 25 centavos, 50 centavos, deixa, entendeu? Deixou 700 pila, né, guria? Deixei 700 pila na minha cesta básica, frechenê, arroz. Arroz negro. Feijãozinho. Tá bem, então vamos dar uma rodada aí nos destaques comentados do Clique Bad News, Marcelo. É verdade, amigo, falando em empresas idôneas. É verdade. Falando em empresas que prezam pela confiança do seu cliente. É verdade, Marcelo. Uma funerária americana aumenta o faturamento com caixão GG. Caixão GG. A nova batida das funerárias. A obesidade seria o motivo da boa fase dos negócios. A Caixões Golia. Caixão Golia? Caixões Golia, isso mesmo, Marcelo. Já, vai no texto. Já produziu modelos de até 2 metros de largura, porra. 2 metros de largura, Marcelo? É verdade, Marcelo. É verdade. Seminus americanos disputam título de melhor bartender. Tá tudo lá peladão, bartender peladão. Tu gosta, né, Leila? Eu não gosto, não. Nem o Neila tá aqui pra falar, querido. Modelos... Tu gosta sim, Marcelo, de um bartender peladão. Vamos falar a verdade aqui no programa. O problema é o seguinte. O bartender peladão te coloca um drink com 2 azeitonas, lembra outra coisa, né? Modelos mostraram corpo e habilidades pra fazer drinks, Marcelino. O vencedor assinou contrato com uma empresa de bebidas. É verdade, assinou contratinho lá, foi peladão assinar o contratinho. Não pediu caneta emprestada. Levou os documentos? É verdade. Mas levou onde os documentos? Não tinha bolso. Onde levou, Marcelo? Onde levou os documentos? Cala a boca, Marcelino. Um canadense, ou melhor, uma canadense muito gostosa, tá ali a foto. É gostosa, olha ali a foto. Ela está espantando os vizinhos barulhentos. Olha ali, está espantando os vizinhos barulhentos. Com o que, Marcelo? Com a vuvuzela? Tirando a blusa e mostrando os peitos. Ela tá mostrando os peitão. Ela tava cansada de ver um garoto de 5 anos de idade passeando e passando com seu carro elétrico na sua calçada quando tomou uma atitude radical para aterrorizar o menino. Resolveu fazer topless no jardim de casa. É verdade, quem aqui nunca assustou um menininho de 5 anos assim, né, Marcelino? Cala a boca, Marcelino! Para aterrorizar o menino, ela resolveu fazer topless, mostrou os peitos E o menino não se aterrorizou, não. Temos as imagens, mostra as imagens, Marcelo. O menino voltou lá muitas vezes. O menino voltou lá pra ver o topless. Ele queria mamar, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Que isso, Marcelino? Cala a tua boca agora. Vai, Pikachu! Tá certo. Era isso? Era isso! Obrigado, fica Marcelo! Quietinho. Obrigado, não teve, Marcelino! Não teve sangue. Vamos dar uma banda com o Mr. P, manda aí, P! Olá, guris! Olha que bonito, Abel de Pelotas! Abel! Bonito, legal, né? É, é separado, né? A? Bel? É. Bel. Não é o Braga, não Bel. É o Braga. É, tava bom, mas agora meu nome é Jezabel. Jezabel! Eu não acredito. Tava legal, né? Podia chamar de Geza também, né? A Geza. Que nem aquela banda, né? Ginny Loves Jezabel. Jezabel. Aquela música da Xadê, Jezabel. Já pensou que a Jezabel na lateral direita do Grêmio? Imagina, só o que falta. Jezabel na ala direita. Recolhe Jezabel. Olha aí. Josimar e Jezabel. Claro. Jezabel Almeida, eu sou de Pelotas e com certeza faço parte do grupo de pessoas que tem um nome estranho. Capaz. Não, é. É, mas não é exatamente isso que mandei esse e-mail. Depois de tantos anos ouvindo vocês, eu nunca mandei e-mail, pois achava que vocês nunca iriam ler, mas arrisquei. E que bom que vocês estão lendo. Olha. Guris, eu acho sempre muito legal o programa, mas agora, nesse período da Copa, não tenho curtido tanto. Oh. Eu não aguento mais ouvir falar de futebol ou som de vuvuzela. Oh, Jezabel. Olha, fala sério, não se vive mais nada, não se fala de outra coisa. Olha, Jezabel, olha a vuvuzela, Jezabel. Tudo bem que pode ser uma minoria, mas essas pessoas existem. E acham isso um saco, eu sou uma delas. Inacreditável que até o meu marido, que tá estudando e escrevendo. Cadê a vuvuzela? Cadê a vuvuzela? Aê, olha a vuvuzela! Tudo bem, pode até ser uma minoria, mas essas pessoas existem. Acham isso um saco e eu sou uma delas. Inacreditável que até o meu marido, que está estudando e escrevendo a tese de doutorado, não sai de casa nunca, não se desgruda de livros, parou para assistir o Brasil na Copa. É, estamos juntos há 3 anos e eu nunca vi ele parar na frente da TV para assistir futebol. Por favor, isso é quase um H1N1. Por hoje é isso, fiz a minha reclamação. Espero que vocês comentem, xinguem, esculhambem, mas entendam a minha parte. Jezabel Almeida. Não, Jezabel. Sabe o que acontece, Jezabel? Sou do sexo feminino, coloco isso como uma observação, pois já enviei um e-mail para um programa de TV que leu meu e-mail como se fosse um homem. Jezabel, palavrinha, simples, Jezabel, que vai abrir portas no teu relacionamento. Tolerância, Jezabel. Relaxa. A mesma tolerância que teu marido tem com as tuas calças, com teu sapato, com as tuas botas, com a tua maquiagem, com as tuas echarpes, com as tuas novelas, com as coisas de unha. Não enche o saco, Jezabel. Tolera e acabou. Vai daí, cachezinho. A Jabulani bater nas costas, não te preocupa. Já a vuvuzela já passou. A grande notícia dessa segunda-feira é a Argentina que declarou guerra contra a China. Para. É verdade. Sério, cara? Não acredito. É verdade. Após uma consulta popular, a Argentina enviou uma mensagem à República Popular da China, que dizia o seguinte: chinos de merda, maricones, nos declaramos la guerra. Tenemos 105 tanques, 47 aviones sanos, 4 barcos que navegan y 5.221 soldados. O Estado chinês respondeu: aceitamos declaração. Temos 38 mil tanques, 5.800 aviões, 390 navios e 30 milhões de soldados. Respondem então os argentinos: oh, retiramos la declaración de guerra. No tenemos suficientes camas ni cobertas para los prisioneros. Boa! Até quem mandou foi o Marco Andrei de Jaguará do Sul. E aí, meu compadre? Não, Jaraguá, não é? Jaguará. Jaraguá, Jaraguá. Aí, Jaguará! Cara, mandar um abração bem forte pra Passo Fundo, que mandou um abraço pro Pretinho, a galera lá da Flyer, né? Grandes amigos, grandes companheiros. O alemão lá da pizzaria, que é fã da galera do Pretinho, também Guaru. Tá aguardando. Guaru da Flyer. Certo dia estava acontecendo um evento em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e nesse evento tinha um avião disponível para a população dar uma sobrevoada na cidade. Uma criança convida o seu avô. Aí o avô, nego velho, deu uma olhada ali, né, para dar uma voada pela cidade. De tanto netinho insistir, ele: tá bem, querido, avô. Por fora uma joinha, né? Mas por dentro parecia um chiqueiro. assoalho com um buraco tão grande que nem precisava olhar pela janela, né? Dava uma bicada pro chão, assim. Assim que o avião decola, o piloto começa a fazer manobras. Logo que o piloto faz a primeira manobra, aquele looping, o nego velho olhou pro netinho e disse, eu sabia, filho. Logo na segunda manobra, o looping duplo. E o nego velho olha pros netos e diz, essa eu também já sabia, querido. O piloto resolve fazer mais uma manobra, dessa vez looping triplo. E com parafuso. Esta eu não sabia, querido. Aí em seguida o avião pousa e o netinho chegou perto do avô e perguntou, né, por que ele falava cada manobra, sabia ou não sabia e tal. Na primeira manobra eu já sabia que ia me peidar, querido. Na segunda eu também já sabia que eu ia me cagar, querido. E na terceira eu não sabia que iria escorrer pelo colarinho. Pô, meu compadre. Vai daí, Porazinho. Olha, a Tati de Joinville que diz, Porã, tu é o melhor, coisa que só o meu filho me fala. Merece que eu leia aqui pra ela o Felipe Melo, né, cara? Facts. Felipe Melo Facts. Felipe Melo Facts. Felipe Melo dá o sangue pela pátria, não importa de quem seja o sangue. Seleção brasileira é como xadrez, Kaká o bispo, Júlio Batista a torre e o Felipe Melo o cavalo. Misturei Activia com Felipe Melo e saiu uma cagada violenta. Felipe Melo reprovou na quinta série por faltas. A lenda da mula sem cabeça começou depois de um pé alto de Felipe Melo. Uma vez Felipe Melo foi jogar Joquempô com o presidente Lula. Ele tinha uma tesoura e o Lula cinco dedos. Quando o juiz apita o início do jogo, Felipe Melo ouve Round 1, fight. Felipe Melo fez a sua pré-temporada na faixa de Gaza. Ah, o Kaká não fez falta no jogo contra Portugal, mas o Felipe Melo fez todas por ele. Tati de Joinville, muito mandou bom, bem, muito Tati. Bom. Muito bom, é 1:30 da tarde, vamos pros classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Pretinho, estou recorrendo ao Clá-Clá, já que está difícil de vender esse terreno via imobiliária. É um terreno no Morro da Palhocinha, em Garopaba. Tem 364 metros quadrados, vista parcial da lagoa, em uma área de muito verde. Sei que anunciando aí vai chover propostas, já que a audiência do programa é gigantesca. Bom, amigos, espero ouvir meu anúncio no ar, já que não perco nenhuma edição do programa, nem às 13, nem às 18. Grande abraço, todo sucesso do mundo pra vocês. Manda aqui o AC. P de pato. É o ACP de pato. A de Alexandre, C de cachorro, P de pato, ponto Renato. ACP Renato. @gmail.com pra comprar esse terreninho em Garopaba, no Morro da Palhocinha. Mais um e-mail aqui, salve galera, tô vendendo minha bike pra free ride e downhill. Segue a descrição da máquina. É uma Astro Defense, suspensão dianteira spinner de 120mm, suspensão traseira Manitou Stinger de 4 caminhos, é um Stinger 4-way com regulagem, grupo Shimano Alívio, guidão e mesa Truvative. Quanto é que vai dar essa conta aqui? E caixa de direção Richeiros Zan Max, pneus Kenda, bike na cor vermelha e muito inteira. A comprei em 2008 e aqui é uma bike muito específica. A primeira, né, coisa, cara, que eu entendi é cor vermelho. Antes não tinha entendido nada. Mas usei pouquíssimas vezes, no máximo 5. Tô vendendo, pois faço trilha de moto e não tô conseguindo conciliar os dois esportes. É, a bike é mais devagar, né, cara? É, tá pedindo R$2.000 na moto, preço de moto, na verdade, né? Na bike, e os interessados, ele manda foto por e-mail para Peruche. Ah, o Peruche. Com CH no final. Claro, grande Peruche. peruche@ngplus.com.br. Essa bike tá encalhada, né, Peruche? Pra comprar. Tô ligado, né? A bike Astro do nosso parceiro aí. Show de vamos faturar! Vamos, claro, Almir, eu esqueço de ti, Almir. Vamos faturar! Anda lá, Almir. Tem que fazer uma vinhetinha, classificados do Almir. Vamos ganhar o seu dinheiro aqui no Desclassificados. Vamos lá, Almir. Desclassificados do Almir. Mesmo que o chefe não me levante a moral, mas vamos lá, né? Vamos fazer faturar, né? A tua moral já é elevada demais, Almir. Tu se esquece de mim, né, que segredo. Que é isso, amigo? Vai que tá tendo intervalo. Vendo o sítio em região serrana do Rio de Janeiro. Afastado da cidade, perfeito para levar ex-namorada. Grama recém-reposta. Tive que refazer a grama há pouco tempo, fiz alguns buracos no final de semana. Tratar com bruno@flamengo.com. Ô meu, envie IPB pra 46956 e receba dicas e piadas do Pretinho diariamente no seu celuba. O custo por mensagem é de 31 centavos pra todas as operadoras. Mande IPB pra 46956. Ô, posso fazer um servicinho de um show bala que a Atlântida tá trazendo pra Porto Alegre aí? É nesta sexta-feira, dia 2 de julho, no Pepsi On Stage, os dois grandes shows dos grandes shows do Atlântida Festival, agora que rolou em 10 de maio. NX0, Strike e Mandala no Pepsi On Stage. Foi dia 1º de maio o Atlântida Festival. Foi primeiro. Dessa que foi o ano passado. Enfim, a partir das 8 da noite, NX0, Strike e Mandala no Pepsi On Stage. Este amigo aqui vai estar fazendo um aquecimento lá, recebendo a galera no pré-show. Recebendo a galera. Vai depois. Eu podia ir depois. Abdominal. No fim. No começo. NX0, Strike, Mandala e eu toco antes da galera. Entendeu? Eu toco antes. Eu vou fazendo também o som com NX0, grande banda representando o hip hop em todo o Brasil. Boa! E também tive no show da Restart esse final de semana. Mandar um salve pros meus mano. Banda Restart, manda muito bem no rap. 8 mil pessoas no Pepsi on Stage. Sério? 8 mil pessoas. Impressionante. Banda, eles ligam as camisetas e as calças deles na tomada, né? Porque ligo. É sempre o lado alegre dessa fase emo aí. Coloridos. Muito bem, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida e para todo mundo pelo atlântida.com.br, o site da Atlântida que tem milhões de acessos por mês. Ô, doutor Alceu! É Papa Bento! Deixa eu só citar os nossos patrocinadores aqui, doutor Alceu. Coca-Cola, comemore do seu jeito! Um cervejão, se beber não dirija. E a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro, chip por R$549 só na Colombo, doutor Alceu. Agora vamos pra Copa, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Olha a boa, doutor Alceu, manda daí. Deu uns laranja, né, doutor Peter? Deu a Holanda, doutor Alceu. Ganhou da Eslováquia. Doutor Cadinho, o senhor sabia que era tcheco e Eslováquia? Sim, tcheco. Aí um lado ficou tcheco e outro Eslováquia. República Tcheca e Eslováquia. Só prefere a Tcheca ou a Eslováquia, doutor? Olha, eu prefiro a Tcheca, doutor Alceu. Mas a Tcheca não tá na Copa. Mas uma Eslováquia. É uma pena, né? É uma pena que não esteja, né? Exato, mas que coisa, pera. Será que o doutor Potter tá lá, doutor Petra? Alô, doutor Petra? Vamos tentar aqui ver se o... Alô, doutor Petra? Tá meio desligado hoje. Alô, Potter! Não tá. Atenção, pessoal. O Potter não vai falar. E no máximo uma horinha eu tô trazendo o Potter. Provavelmente o Potter vai estar no jogo do Brasil, né? É. E não é. Exatamente. Não é onde ele está sediado, mas o jogo do Brasil. Coisa, então provavelmente ele esteja com o mobile, né? É impressão minha ou a participação do Potter na Atlântida é um sucesso. Não só na Atlântida, Almir. Como em todos os jornais do Grupo RBS, seu blog, dentro do blog do Pretinho, Potter na Copa. É um sucesso a participação do Potter nesta edição da Copa do Mundo. Vamos nós, né, doutor Pedro? Vamos nós então, doutor Alceu. Vamos lá. O Uruguai tá lá, a Gana tá lá, a Argentina tá lá. Quem mais tá lá, doutor Everton? É a Alemanha. Alemanha. E que baita jogo vai ser Alemanha e Argentina. Cara, a Holanda tá lá eu também. Eu vou te dizer uma coisa, meu. Eu acho que a Argentina não passa da Alemanha. Eu também acho. Pelo que eu vi ontem o jogo da Alemanha. Tô contigo, pô. Meu, que baita time que tem a Alemanha. E tem um cara que tá jogando muito nessa Copa, no time da Alemanha. Todo mundo fala do Ozil. Esse, o Ozzy Osbourne. Mas o cara que mais joga no time da Alemanha é um senhor Miller. Chamado Schweinsteiger. Eu posso falar uma como coisa? Como joga a bola aquele louco, né? E o Ozil joga muita bola e entrou no lugar do Balak, né, cara? E o Ozil é turco, né? É descendência turca. Tu tá falando de dois jogos atípicos, né, cara? Tanto a Alemanha quanto a Argentina, que se classificaram beneficiadas por erros da arbitragem num momento do placar onde ambas ainda tinham condições. É verdade. Ambas com igualdade. Os dois erros mais marcantes da Exatamente. Copa. Se o juiz não valida o gol, ou melhor, valida o gol da Inglaterra, muda a história do jogo. Outro jogo. Se não valida o gol da Argentina, muda a história do jogo também. Independente disso, o futebol da Alemanha eu acho mais consistente. O time é mais robusto que a Argentina. A Argentina tem uma zaga que é podre e... Cara, eu gostaria que tu não falasse assim. Sofreu no México, né? Os primeiros 10, 15 minutos do jogo, o México dominou, né? Contra a Argentina. Cara, a Albânia não tá na Copa, né? O México foi o seguinte, né, meu? O México teve aquele gol do Tevez totalmente impedido, né? Ele o México teve tava impedido. Melhor no jogo e depois o Osório lá, o zagueirinho do México, me faz aquela, tu viu, né? Que ele me foi entrega. Fazer uma labumba, né? Foi. Ele foi dar uma... Vou pra lá, mas não, vou pra cá. Deu pena do louco, meu. Mesmo que não tivesse, cara, a Argentina ia passar do México. Eu sempre fico pensando o cara olhando depois as imagens da Copa. A cena, imagina ele agora, lá no México, vendo a cena. Que merda. Que tristeza. Mas a Alemanha tem um baita time e tem time pra ser tetra, né, cara? Cara, vamos... Tetra! Fala da Ana Maria Braga lá. Vendo hoje a Ana Maria Braga, tinha um... Por favor, desolhando a Ana Maria Braga. Manda um chimarrão, né? Deixa eu só falar pra vocês assim, ó. É que tinha um link com a Copa. Tinha um link com a Copa. E eu precisava ver. Eu sempre tinha que olhar o Louro José, né, cara? Que é meu amigo. É bom aquele programa, né? Era um programa emocionante. Vamos ouvir o que o cara tem a dizer, cara. Não, rapaz. Aí me chamou a atenção. E aí tu tá zapeando ali, tu começa a ver as coisas que são interessantes. Interessante era um cara que tava mostrando os... Como é que a gente diz? Eu não entendo muito dessa parte. Jogava os búzios. Aí o cara jogando os previsões da Copa. Não é tarólogo, cara. Aí ele tinha ido lá um mês, eu acho, dois antes da Copa. É o Buzanfa, gravou, que joga búzios. Gravou Buzanfa. Aí jogou os búzios e tal, e algumas coisas aconteceram de acordo com o que realmente tá agora na Copa, né? A saída da França, a briga da França. Tu tem o áudio aí da Itália, né? De 30 dias atrás. Saída aí, da Itália. Né? Tem aqui. Pô, bota o áudio aí, cara. Antes da Copa começar, um áudio antigo, antes da Copa começar. O do Pretinho das 6, cara, a gente fez umas previsões. O Maurício trouxe o MD ali, solta o MD aí. Bota a gravação aí. Tá, peraí. Itália não passa da primeira fase. A França, cara, a França é capaz de cair logo. A França, acho que vai ter problemas de relacionamento na Copa, os caras vão brigar e a França não passa da primeira fase. Os Estados Unidos vai fazer um gol na finaleira e vai ter uma mão de Deus da Argentina em algum momento lá. Eu vou dizer mais pra vocês, o Uruguai vai surpreender nessa Copa, chegar. O Uruguai desde 70 não chega numa quarta de final. Eu acho que Gana é a única seleção africana que vai Tá aí o áudio onde a gente falou exatamente o que ia acontecer, e aconteceu, né? Olha só que coisa, hein, cara. Como a gente sabe. Eu não vi nesse dia. Eu tava ouvindo vocês. Foi exatamente o que a gente falou. Que loucura. Até o Porão. Tava em Curitiba ouvindo vocês. Coisa, né? Até o KG, que não entende de futebol, falou de Gana. Falei de Gana. Não entende nada de futebol, cara. Surpreendente. Tá bem, querido. Sobre bola era isso. Mais uma vez reforçando o convite pra galera ouvir o jogo, assistir ao jogo do Brasil logo mais às 13h30 contra o Chile, ouvindo o áudio do Pretinho Básico, porque nós estamos na mesma condição, assistindo ao jogo e ouvindo aqui pela Atlântida o nosso comentário. O Neto terminou de falar tudo? Acho que não, né? Ah, já nem me lembro. Eram as previsões. Mas não disse que ele deu detalhado ele sobre deu, a França. Da França, da Itália. Ele disse assim, aqui eu tô vendo que o... Tá, mas e a Itália, que é a atual campeã? Ela pergunta, ele joga e diz assim, a Itália não vai longe. Bah. E ele fala também que o Brasil decidiria com uma seleção africana na final. Aí a Glenda disse, olha, é difícil porque só na semifinal vai cruzar com Gana. Ele disse, a previsão dele era que algum... Se vai ter um time africano, seria Gana. E é o que vai mais longe mesmo. Tá bem, queridos. Olha só, eu queria falar pra vocês aqui, rapidamente, sobre a promoção dos pneus Pirelli. Você sabe o que os pneus Pirelli têm em comum com o time do Brasil? É simples, os dois são o número um em tudo e por isso que a Pirelli tá lançando a promoção Torcida Número 1 Pirelli. Para participar, você só precisa entrar no site torcidapirelli.com.br ou enviar um SMS grátis para o número 30120 com a palavra Pirelli. Pirelli, não esqueça, se escreve com dois L's, P-I-R-E-L-L-I, e a resposta da pergunta: por que a seleção brasileira é e sempre será a número um? Os autores das 12 respostas mais criativas vão ganhar um kit com 3 camisas oficiais: uma da seleção brasileira, uma do Inter e uma do Grêmio, ou uma do Grêmio, uma do Inter ou uma do Grêmio, e uma da Inter de Milão. Olha, que é o time do goleiro, do melhor goleiro do mundo, que é o Júlio César. Entre no site, consulte o regulamento e participe desta promoção exclusiva da Pirelli, o pneu número 1 do Rio Grande do Sul e do Brasil. Promoção vale somente para o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela atenção. Vai daí! Kaká, bad boy facts. Piangers. Sabe que o Kaká é um bad boy, bad boy, né? Na verdade, ah, o Kaká é um... ficou público agora que o Kaká é um bad boy. É um bad boy, né? Depois da expulsão lá contra a Costa do Marfim. O Bruno Pacheco manda aqui que o Kaká já jogou uma garrafa pet no lixo de orgânico. Não acredito que ele fez isso, cara. Não botou no lixo. Mas é um bandido, Kaká. O Kaká não faria isso. Ele é muito do mal. Ele é do mal. Será que ele tá envolvido com droga? No ônibus, uma vez o Kaká deu um sinal num posto, num ponto de ônibus, em que ninguém ia descer só pra sacanear o motorista. Não, cara! Idiota, cara! Pessoal do mal! É impressionante que um cara desse vista a camisa da seleção brasileira. Essa mulher que fez mal. Teve um dia que o Kaká e a mãe do Kaká, eles brigaram, e pra se vingar, o Kaká saiu de casa sem dar tchau pra ela. Não, isso não se faz, cara. A própria mãe, cara. A própria mãe, velho. Durante um almoço de família, o Kaká, certa vez, arrotou na mesa. Ah, não, tomou uma Coca-Cola, por mim chega já. Mas aquele rotinho sem barulho, né? Aquele só... Sim. Ah, não. Não, por mim chega já. Só cortado mesmo. Não acredito. Ah, tá caindo a máscara, né? Um dia, o Kaká falou a palavra bunda ao invés de bumbum. Bunda, velho. Olha, Marcos. É um bagaceiro, cara. Bagaceiro. A luz do dia. O Kaká não pode falar isso, cara. O Kaká já foi dormir... Aí é meio forte essa daqui, meu. O Kaká já foi dormir sem escovar os dentes. Ah, não! Chega! Vai ser uma campanha pra difamar o Kaká. É um bad boy. Dá isso pra cá. Não vai ler mais isso aí, cara. Só a última aqui, ó. Num ato de vandalismo, o Kaká cortou papel higiênico fora do picote. Eu não acredito, cara! Muita maldade. É droga. Rasgou no meio ali, ô. Rapaz. Manda daí, vamos tirar essa trilha agora, cara, pelo amor de Deus. Vai daí, Cajezinho. O jornalista hospedou-se no hotel em Évora. Évora. Na hora disso aqui, pra quem não sabe, fica no nosso, né, no nosso país vizinho, né, nosso saudoso Portugal. Adão e Évora. Na hora de abrir a água da pia. País vizinho. Não, não, amigo, é amigo. Irmão, país irmão. Antes da Pangeia, que o Cajê tava acostumado antes da Pangeia. Que era tudo uma coisa só. Antes de separar os continentes. Isso. Na hora de abrir a água da pia, se atrapalhou, porque na torneira azul tava escrito F. E na outra preta também tava escrito F. Ah, é. Confuso que saber da camareira por que eram dois Fs. A moça olhou com cara de espanto e respondeu como quem fala com uma criança: ora pois, fria e fervente. fria e fervente. E aí, Manuel? Eu estou bem. Obrigado, Manuel. Aqui. Vai, um agora, abraço. Né, já estamos aí achando que não vamos ter muitas condições daqui para frente na Copa do Mundo. Joga, Espanha amanhã? Espanha. Aí sim, países vizinhos. Temos as mesmas cores, isso pode criar uma certa confusão na hora do jogo, e falamos a mesma língua, isso também pode, né? Não, não falam a mesma língua. Eles falam espanhol, mano. É espanhol. É a mesma coisa, porque nos entendemos igual como estamos entendendo vocês agora. Claro, mas é que nós falamos a mesma língua. A gente fala português. Português, mano. De Portugal, português do Brasil. Ah, pois não, eu entendi agora. Então, mas de qualquer forma, vamos aguardar e vamos torcer para a nossa equipe que possamos chegar um pouco mais à frente, mais coisas que nós estamos aqui. Manuel, tá vendo o doutor Meira ali, o Cid? Sim, estou vendo. Pode sentar com os dois ali, por favor. Dá licença, Meira, um pouquinho. Eu vou sentar junto com o setor aqui. Isso, senta ali. Com licença, como é que vai ser? Obrigado, senta ali, obrigado. Cid, tira a cabeça pro lado um pouquinho, Cid. Isso. Obrigado. Vai, cuidado, a porta aí. Obrigado. obrigado, obrigado. Vai daí, Pi. Posso mandar um abraço? Claro, mesmo. Pi. Para a Candelária, onde fiz festa no sábado à noite com Mauro Cupim. Tava espetacular. Grande Mauro Cupim. Grande Cupim. Da banda Badauê. Grande Mauro Cupim da banda Badauê. Já tocou comigo esse magnata. Para, Paulo. Já falei que não é, Paulo. Tu tá confundindo. Manda um palito suíço pra ele lá. Vou mandar, obrigado. Vou mandar. E a rapaziada de Candelária tava espetacular e é uma casa fantástica. A ilha, restaurante da ilha, fora de série. Vou torcer pra que um dia o Pretinho faça uma balada. Não, porque você é empresário. Abraço, de Beto, Beto, favor, Betinho, né? Rafa. Candelária que houve Atlante da Santa Cruz, né? Arrumar exatamente, a turma de Santa Cruz, Diego, Felipe, Dagoberto, Marcelo, todos. Fora de série. Baita festa. Candelária espetacular. Por falar em balada do Pretinho, Cajezinho, balada do Pretinho, dia 17 de julho, um sábado, no Salão de Festas do Cerâmica, de Gravataí. Lugar gabarito, festa com gente bacana e a balada do Pretinho, dia 17 de julho, pela primeira vez em Gravataí, no Sol Cerâmica. E dia 10, uma semana antes, em Farroupilha, na festa do Ridículo. Manda daí, meu compadre. Posso dar um toque também, que no dia 1º tem o lançamento do DVD. Quinta-feira agora, né, no Teatro do Bourbon Country, tem o Rock de Galpão, lançamento do CD, direção do Ike Gomes, né, promoção. Só Atlântida. Só aqui. Então, vai na DVD, ganhei esse DVD. Cara, eu trabalho muito. Tem ingresso bonito. Na programação da rádio aí no Barracão, tem ingresso quem tiver afim de ir no lançamento. Tem muito 50% bom. Pro clube do assinante, os sócios do Internacional ganham um desconto também, parece que 30%. Ah, certo. É? Então procurem lá, quinta-feira, 21 horas, direção do Ike Gomes. É que o Inter tá apoiando o projeto, né? O projeto todo da Ops. Que legal. Não apenas o Inter é uma empresa, né? É, exatamente. Não apenas o clube de futebol, é a empresa, né, toda. Né? A empresa, né? E direção do Ike Gomes, vai estar conosco aí também o Ricardo Vidal, que é o operador do Rapa, vem grande pra fazer Vidal, com o Vidal. Vai parar o Rio Grande do Sul. Vai parar o Rio Grande do Sul. Só o Vidal. Que beleza, hein? Não, um abração, é um projeto Vidal. Muito bacana, tá fazendo o interior, a gente tava em Passo Fundo fazendo agora o Rock de Galpão, e esse show vai tem convidados. Teatro do Bourbon Country, 21 horas, dia 1º, quinta-feira, todo mundo convocado pra tá por lá. É nóis. Muito valeu. Bom, compadre, manda bala, ainda temos hoje o cabelo no espaguete. Olha! O cabelo. Na fila do ônibus estava o pai e todos os seus 16 filhos. Opa, esse trabalhou. 16 filhos. Não era estéreo, velho. Era mono, né? Era junto mono. Deles, um senhor de meia idade com uma das pernas de pau. O ônibus chegou, a criançada entrou primeiro e ocupou todos os bancos vazios. Os dois senhores entraram e ficaram de pé. Na arrancada do ônibus, o senhor da perna de pau, com visível dificuldade, desequilibrou-se pra trás. Anda! Quando o ônibus freou, a mesma coisa aconteceu agora pra frente. Na arrancada, novamente. Cara com a perninha de pau, indo pro lado. E assim foi por várias vezes. Num determinado momento, já incomodado com o barulho e ao mesmo tempo tentando ser gentil, o pai das 16 crianças disse pro perneta: perdão, mas eu gostaria de fazer uma sugestão ao senhor. Por que o senhor não coloca uma borrachinha na ponta? Com certeza vai diminuir o barulho e não vai incomodar tanto, né? Imediatamente o perneta respondeu: eu te agradeço a sugestão. Mas se o senhor também tivesse colocado uma borrachinha na ponta do teu, nós estávamos todos sentados agora. Tá na hora de acabar, tá na hora de colocar mais um trote aqui do nosso querido e talentoso Duda Garbi, que vai estar com a gente aqui na nossa, né, durante o Jogo do Brasil hoje, na nossa torcida pela seleção do Dunga. Então eu quero falar mais uma vez que a promoção da Colombo e da Claro bombou na semana passada, por isso essa semana continua, e a gente aqui do Pretinho dá a dica: se liga no Twitter do Mestre Manzumba, que você pode ganhar um Claro de presente. Funciona assim: o Mestre Manzumba vai twittar 4 dicas de sorte durante a semana, que juntas formam uma mensagem única. O negócio é você decifrar essa mensagem e mandar de volta pro Twitter do Mestre Manzumba. Primeiro que acertar vai levar um Claro de presente. E tem mais: vai retirar o prêmio aqui na Atlântida, aqui no estúdio do Pretinho Básico, e a foto da entrega vai estar lá no nosso blog, no blog do Pretinho, dentro do Clique RBS. Entra nessa que tu vai poder fazer as suas ligações de um celular novinho da Claro. Quer mais informações? Entra no site mestremanzumba.com.br. Uma promoção da Claro e das lojas Colombo aqui no Pretinho Básico. Vamos fazer aqui o trote com o Arnaldo César Coelho, comentarista número 1 de arbitragem da Rede Globo, caiu aqui na dança dos famosos do Pretinho Básico.